está o encanto que te venera. Ora do meu berço e dos teus primeiros passos, ora dos meus beijos tenho saudades dos teus abraços. Ora transmontana, hospitaleira para quem passa, na tua graça alguém te chama. No teu sorriso sou o encanto de quem te ama. Voz da humildade, ora transmontana, vem, vem, ora transmontana, cantor para quem te ama. Mas Canal 2 da Antena Web. Que serei tua até ao fim, seja na terra ou seja no mar.

das e dos faz da vida. Eres de amor, como este que hoje canto. És o melhor e em contrapartida ganha-se uma vida como esta que dói tanto. Eres de amor, toda a gente os faz no fundo. Erros de amor, como que me faz sofrer? E do pior, mas ainda me iludo. E apesar de tudo, posso voltar a fazer. Erros de amor, toda a gente os faz na vida. Erros de amor. Amar, Canal 2 da Antena Web. Muito bem, a tua hora chegou. De novo aqui estou para te dar outra chance. Foi o que fiz para tudo acabar, para poder ficar livre só para ti. Mas desta vez não esperas muito tempo, antes que o teu vento me leve daqui. Se tu me queres e ainda me adoras, aproveita agora. Não esperes mais, vem para mim sem demora. Thank you.